pessoal, mais uma Gebão começando agora em formato diferente, formato podcast. O quê? Estou aqui, eu e meu amigo, o Nego do Borel. Opa, beleza? O cara, obrigado. Que é aquele, o Carvãozinho. Que é, saudade, mano, que estávamos nesse programa. Faz o quê? Faz uns 2 anos que nós não gravamos. Faz uns 2 anos que nós não gravamos. A última vez foi aquela da quaresma, quem que tiver interessado ainda tem aquele programa. Que saudade, como que vocês estão? Vocês estavam com saudade da rádio? Eu tava com muita saudade da rádio Gebão e agora... Uma novidade, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a história. Cara, você sabe, você está se sentindo muito bem. Perdoe-nos. Estou emocionado. Porque é emoção. É muito emocionado. Começando 2019. Ah, risada minha. Muito bom. E agora nós vamos contar um pouco pra vocês, e né, meu amigo. É claro. A gente chegou nesse pá. Como que a gente vai fazer? Pá. Qual que é a nossa ideia, então, né? Não. Como que surgiu o Rádio Gebão? Ah, é? Como que surgiu a Rádio Gebão? Vamos lá. Como que surgiu a Rádio Gebão? A Gebão, ela surgiu a partir de um dia que nós tava sem nada pra fazer, tipo como hoje, agora. E aí nós falamos, vamos gravar uma rádio? Vamos, qual que é o nome? A ideia do programa era, Gebão fazer tal coisa, essa era a nossa introdução, por isso tipo, que virou a rádio. Já é bom, mas daí a gente juntou e ficou Gebão. Gebão. Porque é assim. Daí a gente falava, Gebão fazer não sei o que, Gebão fazer só no primeiro. Depois nunca mais foi isso. Nunca mais foi feito, mas é a ideia é essa, a história é essa. Então, a Rádio Gebão era uma rádio via WhatsApp e era mais ouvida em todo mundo. Era muito querida. A gente ficava um mês sem fazer um programa e a galera vinha, cadê a Rádio Gebão? Cadê? Tem umas pessoas no Facebook que vêm me perguntar lá do cursinho do Unicentro, um beijo pro cursinho do Unicentro, saudades. Nossa senhora, a gente mandou no cursinho do Unicentro. É, o pessoal vem perguntar, saudades da Rádio Gebão, foto que eu postava em 2018 e a Rádio Gebão era 2017, a galera pedindo. Então é muito, muito bom, eu gosto de fazer esse programa e agora... É gratificante. E agora a gente teve a ideia de hoje começar a falar de histórias que a gente viveu no... Na escola? Na escola, né? Por quê? Isso entra na Rádio Gebão também, né? Claro, no surgimento. Porque a gente estudava junto. É verdade. A gente estudou junto mesmo, não sei quando. Quando surgiu a Rádio Gebão, um dos quadros era História de Escola. História de Escola? No primeiro programa, nós fizemos História de Escola. E também... Tinha os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores que apareciam de vez em quando na nossa rádio. Braço pra Dira, braço pro Juninho. Juninho papai agora. Papai! E chama nós pro batizar. Falar casório. Também, né? Chama nós pra comer na tua casa. Opa! Adir, abraço pra você! Abraço pra Adir, abraço pra todo mundo, né? Que tava com saudade do nosso Madeireira. Programa. Madeireira. Madeireira, rádio concorrente que não é concorrente. Então agora, antes da gente começar, deveras o programa Rádio Gebão. Agora vocês podem, inclusive, agora se clicar e se inscrever no canal da Rádio Gebão. E o que mais? Não é mais via WhatsApp, não agora é outra plataforma. Vamos expandindo o nosso... É tipo o cachorro mijando em tudo quanto é lugar que ele quer. Ou cagando e andando, né? Puta que pariu. Exatamente. Então nós estamos assim, agora vai ser podcast, a gente já tem... Vocês, o que vocês podem fazer enquanto ouvintes fiéis e... maravilhosos do programa da Rádio Gebão é mandar histórias de escola. Mandem aquelas histórias que vocês acham legal. Isso. Com amores, ex-amores, compras de mercado, quando você foi na 25 de março, no Dalpozo, na farmácia, o dia que você tropeçou na skin. Pode mandar! Mande tudo. O que você achar de interessante que aconteceu na tua vida, a gente tá aqui pra escutar. Abra o seu coração para nós. Vocês têm o nosso número. A maioria. Mas qualquer coisa a gente cria um grupinho e vocês adicionam quem vocês quiserem. E deixa nos comentários. Deixa aí nos comentários se vocês querem um grupo. É verdade, deixa nos comentários se vocês querem um grupinho aí do Facebook. Tem a oportunidade de aparecer nesse programa reconhecido mundialmente e internacional. Internacional já era no WhatsApp e agora, meu Deus do Nossa, céu. Nossa, agora ninguém. Ninguém para nós. Se inscreve. E agora o que vai ter no próximo? Agora bloco? Vai ter os nossos patrocinadores. Esse programa é um oferecimento de. E agora, nesse quadro, nós separamos muitas histórias aqui de nossas infâncias. De quando éramos crianças na infância, certo? Com certeza. E essas histórias nós queremos compartilhar com vocês. Eu vou começar com a minha história aqui, cara. Quando eu tava no pré. No pré. Meu pai tinha um CD do Christian Ralph. E na escola, no pré, tinha o dia da criança levar o CD pra escutar. E meu pai tinha esse CD do Christian Ralph e eu nunca achava nada extraordinário, também era música normal. Aí pá, eu levei esse CD pra escola, escondido meu pai. E o que aconteceu? A gente colocou lá pra tocar essa música aqui. Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa de Daí, imagine você no pré escutando essa música. Meu, eu não pré. Tinha noção, pra mim era uma coisa normal, uma música. Claro. E cara, que vergonha quando eu fui pensar pra pensar nisso. Eu toquei essa música agora quando eu tava no pré, velho. Que vergonha, meu Deus do céu. Daí aconteceu o quê? Como que você descobriu que era música? Não. Transmiscuous. Isso, foi esse dia. Ah, foi esse dia. Eu lembrei que eu tinha levado. Não, é que tipo, o que aconteceu depois? Meu pai veio me perguntar cadê o CD. E eu fiz uma. Tipo a revista do Julius. É. E eu, cadê o CD? Caraca. Eu não sei, cara, o que aconteceu. Você deixei na escola, pá, não sei o que. Eu sei que daqui uns dias ele apareceu lá em casa. Só que eu não lembro o que aconteceu. Daí eu pensei. Daí o que aconteceu? Como é que eu fui lembrar dessa história? Que eu fui perguntar pra ele o que aconteceu. O que o CD voltou pra casa aquele dia. Aí eu fui escutar o CD, daí eu lembrei que tinha a letra dessa música. Essa música muito maravilhosa e muito boa pra ouvir com as crianças no pré. Melhor momento nosso. Nossa, aí tinha as criancinhas que vinham falar pra mim, pô, mas você não tinha um CD de criança pra trazer aí? Naquela época não tinha galinha pintadinha? Não tinha, pô. Hoje as crianças são acostumadas a galinha pintadinha. Só tinha Xuxa e eu não gostava da Xuxa. É verdade. Porque ela tinha pacto com capeta. E música é coisa de drogada. Não, pode crer então. Outra história que nós temos da escola. Você não tem uma história? Eu tenho, mas eu tenho Alzheimer. Eu esqueci a história. E agora o Luciano vai contar mais uma história. Mais uma história. E ainda no pré, tinha uma piada assim. Cara, na verdade, a gente sentava em roda no prézinho e cada criança contava história. Pá, daí tinha aquelas piadas. E eu assistia Show do Tom com meu pai. Meu pai sempre foi um cara que, assim, ele nunca teve aquela segurança. Censura? Pá, meu filho não pode ver isso, não pode escutar isso. Se ele entender, ele entendeu. Exatamente, fica no ar. Então, ficou no ar. Tanto que essa parada do Christian Ralph eu fui entender agora. Exatamente. Aí a da piada foi esse tempo também. Daí, a gente tinha uma rodinha lá, pá, a gente contou aquela piada assim. A piada era a seguinte. Tinha o dono do circo, né? E daí o dono do circo tinha um macaquinho. E esse macaquinho era muito besteirento. Aí o dono do circo falou que da próxima vez que ele falasse um palavrão, ele ia jogar ele dentro da patente. Dito e feito, ele foi lá e jogou o macaquinho dentro da patente. E aí o maluco sentou lá pra cagar na patente e a patente não tinha teto. Falou, nossa senhora, mas que céu mais estrelado. E o macaquinho lá embaixo, no cu do maluco dele, olhou pra cima e falou... Mas que cu, mas arrepiado! Daí, essa foi a piada. E a criançada se partiu de dar risada. Foram várias horas de risadas. Foram várias horas. E aventurinhas com esses sapequinhas. Agora, cara, eu imagino a minha professora do pré dela ia achar que meus pais não tinham decência. Não tinha. Aquela boa educação comigo. Aquela decência. Aquela decência. Você também, que passou por uma situação dessa... Nos conte. Conte agora pra nós. Comente. Agora fica com as histórias dos nossos ouvintes. Estávamos um dia, não tinha que trabalhar no outro dia, não tinha faculdade. Estávamos com o Nai aqui bebendo, aqui na varandinha aqui de casa. Eu e mais dois amigos. E até que nós estávamos bebendo, sabe quando você está bebendo, você fica com uma leve vontade de mulheres. Aí um olhou pro outro e pensou, ó, pesado. Vamos cada um tentar achar uma mulher, né? Daí trazemos aqui em casa e... Até que eu não achei nenhuma. Daí um amigo meu pegou, foi lá, achou duas amigas dele. Daí o outro achou uma pra ele também, né? Até então nem perguntei, né? Nem sabia como que era a aparência das meninas. Tá, Pegamos o carro, passamos buscar as duas meninas do meu amigo. Quando eu olho, as duas vindo em direção ao carro, nós já estávamos em três. Pensei, puta merda, as duas tinham uma pesagem meio elevada. A cara assim, sabe? Daí, entraram no carro, ficou apertado, tá ligado? Ó, pra você ter uma noção, né? Ficou apertado pra caralho lá atrás e o desgraçado lá na frente. O meu parceiro, né, que ia buscar outra menina, já tava se segurando pra não dar risada. E eu vendo, né, que o desgraçado tava dando, se segurando pra não dar risada. Daí tá, vamos buscar outra amiga da... Vamos buscar o menino do meu outro amigo. Chegamos lá, abraçados, tipo, os dois se abraçaram assim, tá ligado? Não dava pra enxergar ele, tipo, a gente enxergou ela que foi abraçar ele. E ele tava atrás dela, não dava pra enxergar ele com a pesagem da garota. E a cara dela também, olha, parecia uma estrada de chão. Tá, fomos para a minha casa, já muito decepcionados, só que com o tesão à flor da pele, e decidimos, né? Vamos comer essas mulheres. Chegamos aqui em casa, começou, né? Eu fui pro meu quarto, os piá foram pros cantos deles, e aqui em casa tem uma casinha de boneca, né? Ela não tava vendo bosta nenhuma, que tava no meu quarto. Daí deu outro dia, né? Daí acabou, né, essa história. Cada um levou as meninas pra casa e tudo mais. E a gente foi dar um rolê, né, pra conversar sobre o assunto. Daí a gente foi lá pra Lagoa das Lágrimas e roubamos um carrinho, um pedalinho. Mas atordido de bêbado, tá ligado? Daí tá lá no meio do lago, lá bem de boa, a polícia aponta, daí, ué! Na sorte que nós tava perto da borda. Peguei um fumo correndo pra contramão, tá ligado? Pra eles não alcançar nós. E se joguemos numa casinha daquelas de... Dos milicos, que tava vazia. E a polícia passa e passa, não acha a gente, né? Tá tranquilo. No outro dia, eu dormindo bem de boa na minha casa. De repente, abre a porta assim, buf! E a minha irmã, puta da cara, com o meu pai. Tá. Dei ali eles me contando as histórias e eu descubro que a minha outra irmã estava no quarto da minha mãe, escutando tudo e vendo boas, não vendo boas coisas, né, mas vendo a maioria do que estava acontecendo. E essa é a história, né, cara? Espero que tenha ficado boa pra vocês aí. E o meu codinome, que eu quero que vocês coloquem, carne com milho. Isso aí. Valeu. Falou. Você quer falar da minha ou da tua? Das duas, né? Eu vou falar da minha, que a minha é antes, a minha não é tal. Então você conta, porque você, pra você foi engraçado. Então, pra mim, eu não. Vou contar uma história, porque, ó, nada a ver, né? Mas quando a gente é criança, principalmente nessa fase, a gente tem umas piras de criança retardada, né, na humildade. É. Então, daí o que aconteceu? O Luciano era um rapaz muito famosinho, né? E pegava várias menininhas. Enquanto eu não, eu já era mais humilde, né? E aí, um belo dia, estava eu saindo da escola, era na sétima, eu nem conhecia você não, direito. Então, pera, eu ficava com uma menina, e daí a menina parou de me dar bola e veio a outra amiga dela falar, aqui a menina quer ficar com você, daí eu, cara, eu pensei, se eu negar, eles vão achar que eu sou um cabaço bostão e daí eu não pego mais outra menina. Daí, cara, eu tive que ficar com a menina. E a menina era o... Diabo de filho! Pois é, e daí essa menina aí que o Luciano acabou de falar, eu também não conhecia, mas a gente não se conhecia, o Matheus não gostava de mim. Só que eu não gostava dele, porque ele estava do lado da minha sala e não cumprimentava eu. Quando passava, eu ficava me olhando, eu falava, caralho, que esse cara tá me tirando? Daí um dia eu tava indo pra casa, passando na esquina, ele com a mina, assim, e os caras brigando ele ficar com a mina, tá ligado? Ah, vai ficar com ela, assim. Passei olhando pro lado, eu tive que parar, mano. Eu não gostava do Luciano naquele momento, quando você vê um soldado sendo abatido. Cara, eu me dei uma dor, falei, não é possível que isso esteja acontecendo diante dos meus olhos. E aí eu parei, olhei, falei, não vai, mas não vai nunca. E aí ele foi, virou, ele tava de costas pra mina, ele virou e foi indo pra mina. E foi. Aí, e foi. Se atracou. E foi. Bota efeito de nojo agora. Ah, cara, que foi muito bom, porque... não, lógico, nada contra, né? Mas quando a gente é criança, a gente torce pra dar essas cagadas. A gente aceita, né? E eu, naquele momento, como fiquei tão feliz, existe um negócio da vida chamado karma. Não, na real... Eu fiquei muito feliz, achei muito engraçado, mas... Futuramente, a gente foi estudar lá pro ensino médio já, né? Já era mais velho. Já era outra coisa, pá. As meninas, ele arrumava as meninas. E tinha uma menina que ele tinha ficado no colégio, que era tipo uma base pra eu saber se a outra era mais bonita. E ele veio me perguntar, essa outra menina que veio falar com ele, ela morava lá perto de casa. E era feia também. Nossa, ele conhecia a menina, velho. É muito traído. Ele falou pra mim, ô, essa menina que mora aí perto da casa, ela é mais bonita que aquela que eu ficava? Eu falei, bom, pia, fique à vontade. Eu lembro até hoje que ele me falou assim, é umas 3 vezes mais bonita. Eu falei, caralho, é braba. Aí, beleza, né? Aí ele falou, eu falei, não, então vou dar play aqui, né? Que era na época do Orkut. E ela só tinha, e eu não tinha essa malícia. Acho que ela tinha umas duas fotos. Ela só tinha duas fotos, tipo, do rosto só, tá ligado? De lado, bonitinha. Eu falei, claro. Nossa, mano, que se zoião, pica. Aí eu falei, cara, não vai, né? Já que ele tá falando com elas 3 vezes, falei, porra, a menina é. Quem? É uma Gretchen da vida, né? Nossa, uma bonita Cadillac. Calma, Brau. Falei, Brau, né? Vamos. Aí, pá. Cheguei no dia que combinei, vamos ficar então, né, porque nós tá como? Pica. Aí chegando na esquina do colégio, pá, ela desceu do ônibus e vinha 4 minas na frente, assim, daí o Luciano e um outro amigo nosso que mora lá perto da casa dele, o Adir, que a gente falou agora, também tava junto. E daí o Luciano e eu e o Adir esperando ali na esquina e desceu as 4 minas. E só tinha uma bonita, ao meu ver, né? Eu falei, cara, essa dali, da hora, né, pá. Aí passou as 3 minas do meu lado e a mina bonita passou também. E veio... Quem que veio? E veio a que era 3 vezes mais bonita. Uhum. Moral da história. A beleza é relativa. É muito relativa. Cada um acha uma pessoa bonita de cada jeito, né? Só que nessa, o que que acontece? Por que que eu falei do karma? Quando o Luciano ficou com essa outra menina que era menos favorecida, né? Beleza. Esteticamente. Daí eu dei muita risada, eu achei muito legal, porque eu não gostava dele. E o futuro fez ele mesmo me fuder, se arrombado. Mas aí a gente já era muito amigo, tá ligado? E eu não sei, não superei até hoje. É, ele não superou porque ele me cobra essa treta. É. Uns tempos atrás, quando eu tava solteiro, né? Um tempão atrás. Eu ficava saindo com as meninas e eu ficava puto com ele. Eu tava ficando com as meninas daorinha já, né? E tal. Yeah. E eu sempre lembrava dos rolês. Falava pra ele, ô, velho, você é um cuzão, né, mano? Aquela pra vez, quê, velho? Aquela vez que eu fui tocar, nada a ver com escola, mas teve uma vez que eu fui tocar num open bar de sertanejo. Aí eu consegui botar o Matheus e o meu irmão lá dentro. E daí, ouvindo uma puta, ele ficava com as meninas e largava. Aí veio um momento, ele tava ali, achou uma menininha, pá. Eu cheguei assim, cheguei do lado da menina e falei, ele só come e larga. E não, nada a ver, não tinha nada a ver. O que aconteceu com o resto da história? Eu não sei o que aconteceu com a menina. Não, a menina nem escutou, ela só continuou. Eu xinguei, ele falei, filha da puta, sai daqui, ele saiu. E naquele dia, a gente tinha apostado uma coca com o irmão do Luciano. Ele que quis, eu tava bem de boa. E ele que quis, vamos apostar uma coca, quem pega mais mina, não sei o que. Deu não, velho, não, tô avante, não sei o que. Aí ele, não, vamos, eu falei, vamos então, né, velho. O cara chegou, nós chegamos, era tipo 8 horas no rolê, e não tinha ninguém. Tinha tipo só a galera preparando as bebidas, que era open bar. E ele já foi na vodka, pá, loucão. Cara, ele tava muito louco. Era nos intervalos das músicas, ele via me servir ali, cara. No palco, derrubando no as palco, É, e antes de começar a festa, quando tava começando a chegar a galera, ele já tava crenzudo. Moral da história, ganhei a coca. Porque o que aconteceu anos depois e veio acontecendo de forma recorrente. Eu acho que ele me pagou as cocas umas 4 vezes. Não digo que você foi cobrar ele quando ele tava bêbado. Eu fui cobrar ele. Então tá certo. Eu fui cobrar ele sempre que ele tava bêbado. Ele sempre me pagava. Uma vez ele pagou a coca pra mim, só que ele tomou a coca. Ele tava muito bêbado. Ele teve que tomar toda a coca. Mas essa história foi foda. Então, resumindo. Karma. Vai e volta. Por isso que eu digo, nunca assistem filme do Aquaman junto com os seus pais. Então agora queremos agradecer a participação de todo mundo que ouviu e também mandou as suas histórias para o nosso podcast /Gebão. Mandem sugestões. Compartilhe com a família, compartilhe com os amigos. Com os amigos. Dê aquele like, joinha maroto. Mande suas críticas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e... Muito obrigado pela audiência e tchau. Tchau.